Árvore elétrica. Árvore transmissão elétrica. Salvador, bom dia, Golf Mike Alpha. Prossiga, Golf Mike Alpha. Estabilizado no ILS, solicita modificar e prosseguir com uma base pela direita para 1.7. Zulu 21, a rota, a saída será Arbor Transição Elétrica. Só que eu estou tendo um problema com as aeronaves da TAM, que eu recebo a rota pela Zulu 44. Então eu só posso pagar assim que eu receber a CHG, tá ok? Passo por 5 para o Mike Alpha. Mike Alpha, plano cancelado 1, 4, 3, 0, perra no vento pela direita com primeira curva esquerda. Reponte na final da 1-7. Mike Alpha. Salvador Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. 2223. Golf Mike Alpha, base para final 17, trem base. Golf Mike Alpha, autorizado pouso na 17, vento calmo. Mike Alpha, livre pouso 17. 02 76, prossegue via Golf 677, controle 119.35. Troca o transponder por gentileza para 0271 no TCN, no passo da Baeté. Estacionamento táxi 118.68, 8 metro marca 1015. Passarei 2223, só que tem autorizado pouso, pistão 10, vento calmo. Autorizado, pouso, tanto fica embaixado e cravado, passaria 2223. Golf Mike Alpha, no salão 17, informe pátio. Oi, pátio 5, na era está, na mesma do teu corte. Pateco, bom dia, mantendo, se quiser mandar qualquer coisa. Série 2223 no solo 20, liga direita, chame solo 121 decimal 9. A direita vai chamar 1219, 2223. Solo 2223, prossegue via Alfa, chamando para direita. É, 12 e 9, mantemos que está guardando a cópia por gentileza. Cinco, mantemos que está guardando a cópia por gentileza. Passares 2231, prossegue via Juliette para remoto no 4. 2232, prossegue via Juliette para remoto no 4. Está 3179 com 201 a bordo, 410, alterna Galeão. Prossegue via Pátio Índia Alfa, código no ponto de espera 1186. O altímetro 1015. De Pátio Índia Alfa, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, até amanhã. Índia November Alpha, muito bom dia. Vai manter a minha escuta e aguardar número 4 para cópia. Meu Papai Tango, pronto, cópia. Autorizado voo local, nível 055, decola da 17 norte, após decolagem de esquerda. Aciona no transponder 0122 e a frequência do controle 119.35. 055 ao seu nível, correção, 055 ao seu nível, repatando. Confirme pessoas a bordo 02. Racionamento táxi 118.6, 1014 no altímetro, Rua Fatão. Oceania 6211, cópia. Autorizado para o Galeão 360 ao nível, decola da 10, saída da El Leda Brinde. Em Brito prossegue via peso do 10 conforme rota apresentada. 5554 é o seu transponder, 11935 a frequência do controle. Cotejamento correto, simulação de propulsão no 04. São 3179, bom dia, autorizado a linha e decolar a pista 10. Vento 040, grau 059. Bom dia, aqui decola, está 3179. 35 a frequência do controle. Cotejamento correto, última proposta na remota, zona 3. Meu Papatango, autorizado o táxi, até a interseção da 17, reporte pronto. Romeu Indiana, Papá Romeu Indiana Vendral, para a escuta. Pronto, cópia. Autorizado o voo local, 1000 pés, decola da 17 no axé, após decolagem, curva direita. Aciona 0171 no transponder, 11935, a frequência do controle. Venderá por confirmação as intenções de prosseguir no forte? Tá ok, então vou fazer a modificação, prossegue corredor forte com curva esquerda, permanece a autorização anterior, após decolagem curva esquerda no corredor forte. Cotejamento correto, fracionamento táxi 118.6, 1015 no altímetro, até a próxima entre Venderá. 28, sem o controle, 119, decimal 35. 1935, até mais, bom fim de semana. November Alfa, Lívia Samar, chame pronto para táxi. Bom dia, o Gol 905, com o Pastor Travó. Confirme para a torre. Bom dia, o Gol 905, com o Pastor Travó. Gol 9085, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, 069. Pouso 905. Mike, isso Delta, repórter não fala do Itapuã. Prossiga. Correu, papapá, Mike, Slash Oil. Assim que eu receber, eu pago a sua autorização, tá ok? Itapuã para regresso a Gadabata. Mike Juliette Romeu, centro, cada nave sua direita, 500 pés também, sobre o Vale Itapuã. Mike Juliette Romeu está ciente do Mike Eco Delta e vai manter a separação. Gente, eu tenho um Boeing 738 da Gol na final da 10. Passe a retaguarda dele direto para o hangar da Bata. Reporte no solo controlado. Vento 070 graus, 062. Top 7, o meu vai como número 2, é isso? Não entendi, cara. Vamos ter um voo aqui no próximo farol de Itapuã. Após eu reporto para o Valival Setor aqui para regresso. Gente, Mike Juliette Romeu, faça sobre o voo no farol de Itapuã. É o Mike Eco Delta, farol de Itapuã, visual com voo na final. Mike Eco Delta, autorizado, perna do vento pela direita, reporte na final da 107. Contará a final do 7. Siga aqui, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, Lívia Samar, chama pronto para táxi. Cuidado, puxa o estacionamento de Samatá, solta. Tango, mantenha a posição. Autorizado, puxa o estacionamento de Samatá, solta. Romeu Papa Tango, autorizado a ingressar no 7, reporte aliado e pronto. Dia Novembro, autorizado o táxi até a interseção do 7, reporte pronto. Gente, Mike com Delta, reporte no, na final do 17. Mike com Bravo, autorizado táxi, até a interseção do 17, reporte pronto. Gol 9085 no solo, 33, viva direita, chame solo, 121, décimo 9. 219, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4298, trem baixo checado, passando externo. Azul 4298, estou continuando a aproximação, aguardo pista livre. Guarda a pista livre. Transição eletra, após decolagem, curva direita. 5567 é o transponder, 11935 é a frequência de controle. Negativo, gostaria de fazer sinal para a pista. Romeu Papatango, ingresse à sua esquerda, por favor, na taxiway November. 9085, prossegue de Alfa, me chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, o 9085. 160 aqui na canal, para a direita da Alfa. Negativo, mais que a Codelta, espera no setor, aguarde final 17. A 298, checa o trem livre, pouso pista 10, à sua esquerda, um circo Oscar em espera visual no setor, sem interferir no tráfego. Baixo checado, 4296 de tráfego. Amanhã o farol de Itapuã, solicita regresso para a Gadabata. Sente do tráfego na final do 90 e do Mike do Delta na final 7. Bom, tio, direto para a Bata está livre, o Mike Juliette Romeu, a cauda do azul na conta final. Presente, está autorizado na cauda do azul, Romeu. Lima, que o Bravo mantém interseção. Vitória do 2223, clear to Vitória da Conquista, flight level 260, runway 10, your departure will be Arbor, a left at transition, after departure turn right, Skok 5560, and surface approach 19.35. 100 graus com 8, meu tapatão. Aqui é Codelta, final no 7, checa o trem, aguarde pista livre, Codelta. Já 5217 da Trip, continua a aproximação, aguarde pista livre. Para informação de tráfego, temos um Robins 44, a baixa altitude, cruzando a final curva da 10. E não interfere na sua aproximação. Reporte a 4 milhas para a cabeceira 10, checado o trem. O Trip 5217. Portarei 4 milhas no Trip 5217. Marque a Codelta, vertical no 7, autorizado o pouso, checa o trem, 100 graus, uma dúvida, Codelta. Romeu livrou o final da 10, tá na base pra final da Bata, tá no visual com mais Eco Delta. Juliette Romeu, chama o solo controlado, pátio da Bata, 5,12, águia. Botará no solo controlado da Bata, grato, bom final de semana, Berga, abraço. Prossegue em Jalf, no ponto de espera, 786, 1015 nautímetro. Eu tô aguardando cruzar minha derrota, tráfego na final para pouso, pista 10, Romeu Papatango. Parará para cruzamento, Romeu Papatango. Aguarde para o cruzamento, ok? Parará para o cruzamento, Romeu Papatango. Trip 5217, checa o trem, à sua esquerda, informa o Cico Oscar, curta final 17, já com pouso autorizado, e o Robson 44 aproximando por baixo, sem interferir na sua aproximação. À direita, um tráfego adicional, pequeno porte, mantendo o setor sul, sem interferir na aproximação, livre pouso, pista 10, 100 graus, com 10 nós. Trip 5217. Certo, Trip 5217, ao menos com a final livre, prima já gravada. Ao 37, frequência livre, valeu. Na média. Lima, que lugar. Sente, só um instantinho, eu vou te liberar o ingresso. Alfa, Indy Nova Lá. O Mike é com o Delta, no solo aos 38, táxi um pouco mais à frente, 180, aguardando 150 ingressos para a cabeceira, por gentileza. Índio November Alpha, observa o Sikorsky, à esquerda via, pista, reporte lá de ponta. Na Eco Delta, pouso 150, parte 4, frequência livre, acesso na Eco Delta. Ativo, vou decolar um 150, na sequência será autorizado, ok? O meu Papatango, curva à esquerda, cruzamento aeródromo, autorizado, aguarde transferência, o meu Papatango. Autorizado, cruzamento do aeródromo, o meu Papatango. 219 alinhar e manter a cabeceira no zero. Direcionar, chama o táxi Papa Tango Bravo Kilo Whisky. Romeu Papa Tango, cruzamento vertical da cabeceira no zero, após cruzamento, curva direita, pôr de buraquinho, aguarde a transferência, Romeu Papa Tango. Ingressa viagem LED pro 08, Azul. Pisado, decolagem, pista 17, vento 90 com 8, Índia Nova Alvorada. Sentinha, após decolagem, já averiguou a situação. 5127, pesou 139, liberou 99. 29, obrigado. 5217, prossegue, Alfa Juliette, remota 1 ou 2. Relação decolagem, vem até de 80 com 8 litros para decolagem. 63, 1 ou 1, 62 ou 1? Sim, se você me dá 2 ou 1, está iniciando a 1 já. Bom dia, Torre Gol 1922. Estabilizado ILS, baixado, checado visual. Lima Kilo Bravo até a cabeceira, autorizado. 922, continua a aproximação, pista 10, agora a liberação, pista 90. Quase andou. Comeu pra Patango, 5.000 km, buraquinho, 1935, até a volta. 5345, na escuta do solo. Copiou a minha instrução, comandante? Novembro Alfa, cruza de imediato, está presente?